graças à qual eu me enterneço e sou feliz. Filho adotivo, quantas vezes me golpearam com um azedume utilizando essas palavras? O seu amor, todavia, demonstrou-me sempre que a maternidade do coração é muito mais vigorosa do que a do corpo. Não há mães que asfixiam os filhinhos quando estes nascem, e outras não há que sequer os deixam desenvolver-se no seu ventre, matando-os antes do parto. No entanto, quem adota, falo por amor e doa-se por abnegação. De certo modo, somos todos filhos adotivos uns dos outros, pelo corpo ou sem ele, porquanto a única paternidade verdadeira é a que procede de Deus, o gestor divino que nos criou para a glória eterna. Mãezinha de adoção é alma que sustenta outra vida, vida completa que ampara outra vida em desenvolvimento. Venho hoje agradecer-lhe, em meu nome e no daqueles filhos adotivos que, ingratos e doentes, pois que também os há em quantidade, não souberam valorizar os lares que os receberam, nem os corações que se dilaceraram na cruz espinhosa dos sofrimentos em favor da vida e da segurança deles. Recordando-me da Mãe de Jesus, que a todos nos adotou como filhos, em homenagem ao seu filho, digo-lhe emocionada e feliz: Deus a abençoe, mamãe, hoje e sempre. E assim, queridos amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, de paz, que eu posso, enfim, cumprimentar o meu amigo. Boa noite, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham. Mais uma vez estamos aqui em Piracicaba. Nós somos impedidos de participar desse programa porque temos um compromisso aí com uma instituição de ministrar um curso que já estamos no terceiro livro e chegaremos até o quinto, né? Então não temos tido a oportunidade. A partir do momento que o programa mudou para sexta-feira, nós ficamos impossibilitados de participar, mas cada vez que eu tenho férias lá, eu estou sempre presente. Olha, eu sou testemunha disso, porque eu olhei ali, nós temos uma tabela que nós utilizamos para nos organizar, né? E eu vi de repente o nome do Luiz, assim, seguidamente lá, várias vezes. Falei, mas o que aconteceu com o Luiz? Aí eu descobri logo que ele estava de férias. Então, quando tem férias lá, ele corre para cá, né, Luiz? É, ainda mais que sou eu que organizo o programa aqui da rádio, né? A agenda do programa está na minha mão. Então, antes que alguém, algum aventureiro, lançasse mão da data, eu já coloquei meu nome, né? Tá certo. Então, mas ofereci para os demais, assim, vocês podem me acompanhar. Uma vaga é minha. Então, boa noite a todos e é com prazer imenso, né? E, aliás, esse programa é gostoso por causa disso. É, Deus ama quem dá com alegria. E sempre para nós todos é um prazer muito grande estarmos aqui. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Boa noite. É com muita alegria, bastante satisfação estar nesse programa. Boa noite aos ouvintes, aqueles que estão continuamente aproveitando esses momentos abençoados de conhecimento. Que todos possam receber do alto as luzes, as bênçãos. E agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui estar. Mas eu só quero aproveitar um minutinho seu aí para falar sobre a questão da adoção, né? Sim, sim. A Maria, Amélia Rodrigues, ela menciona, né? Realmente, todos os espíritos provêm de Deus. Então, quando geramos um filho, nós geramos um corpo, única e exclusivamente. O Espírito é Deus quem envia. Então, quando nós temos um filho gerado por nós, o seu corpo, mesmo assim o Espírito é destinado por Deus. Então, você veja a diferença fundamental que existe. Quando nós geramos um corpo, é Deus que destina aquele Espírito àquele corpo. Nós não influenciamos em nada. Agora, quando nós fazemos a adoção, nós vamos buscar o Espírito onde quer que ele esteja. Né? Então você veja a questão da adoção, como é transcendental, como é muito, muito profunda. Infelizmente, no nosso país, existe uma burocracia imensa. Há anos. Eu fiquei 3 anos numa faixa de adoção e a coisa realmente não pintava. É uma burocracia imensa, mas a filhinha do coração nós fomos buscá-la. Né? E foi selecionada por Deus, mas nós... Quer dizer, Deus destinou, mas nós fomos lá escolher. Então, realmente é uma coisa muito bacana e nós resolveríamos metade dos nossos problemas se partíssemos para essa solução. Porque eu, no meu caso, nós tínhamos 2 meninos e 1 menina. E aí optamos por ter mais 1 menina. Então, encomendamos, não, em vez de fazer, daqui a pouco teremos 3 meninos e 1 menina, nós fomos buscar essa menina. E, por incrível que pareça, essa afinidade, e aliás foi a que nós tivemos mais rigidez, porque era um espírito realmente necessário de muita correção, e nós tivemos, assim, um empenho imenso, e hoje eu diria que talvez seja que seja mais ligada com todos nós. Eu vejo assim importante você ter trazido essa temática na abertura do programa, porque, e que o Luiz aponta aí o aspecto, né, da nossa filiação ao Pai. Então, na verdade, ninguém é dono de ninguém, mesmo os pais que recebem seus filhos via o corpo físico, como bem disse o Luiz, nós geramos o corpo. Mas o Espírito que habita aquele corpo é o Filho de Deus. Então, também não nos pertence. Né? E que maravilha é essa possibilidade, porque, às vezes, as pessoas, por não ter esse conhecimento, elas privilegiam, elas priorizam, às vezes, até dentro do próprio lar, quando tem mais filhos, por escolha ou não de adotá-los, acabam priorizando como se fossem deles. Os filhos não são nossas posses, né? Eu me lembro de Gibran Khalil Gibran, ele fala, os filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia pela vida, que é de uma profundidade muito grande, porque o que é a ânsia pela vida, o sopro divino é o que nos proporciona a vida, e a vida ao Espírito. Então, nós não somos donos de ninguém, né? E quando a gente fala da questão do órfão, eu vejo que é muito importante e ao Espírito cabe maior ainda a responsabilidade desse entendimento, de incentivar, como o Luiz disse, nós teríamos resolvido metade dos problemas sociais, porque nós não teríamos crianças abandonadas, não teríamos adolescentes enveredando na droga, porque previamente foram abandonados, sofreram, sentiram a rejeição, e iria mais além, porque nós sabemos de muitas histórias de famílias que adotaram filhos, e lá na velhice, quem amparou esse casal, quem amparou o idoso, foi aquele filho que foi adotado. Então, todos se beneficiam quando nós adotamos a adoção como uma opção importante de acolhimento dentro das famílias. Tem até uma música, eu acho que é do Sérgio Reis, é uma música antiga, chama Filho Adotivo, né? Conta exatamente uma história como essa, de 7 filhos, um pai que cria 7 filhos com todo cuidado, e um deles era adotivo, e na velhice o único que retornou, ele estava num asilo, o que retornou para tirar ele do asilo, para levar a morar com ele, foi justamente o filho adotivo, os outros não... Afinidade espiritual. Afinidade, né? Espiritual. O restante era só afinidade material. E o Espiritismo nos ensina isso realmente, né? Os laços reais, né? Os verdadeiros laços que unem as pessoas, os laços familiares, são laços de afinidade. Por isso é tão comum que muitas vezes dentro de uma família, mesmo irmãos não sejam tão próximos ou não, né, não se deem tão bem quanto uma pessoa estranha, às vezes, um amigo, uma pessoa que você conhece ao longo da tua caminhada. Aliás, assunto que realmente tem que ser abordado, porque às vezes isso provoca nas pessoas assim, um sentimento horrível. Né? Horrível. É. Você imagina você sentir uma antipatia pelo seu pai. Você se julga o último dos homens. Porque, né, existe uma obrigação social. Isso, né, exatamente. E uma falta de entendimento. Sim. Agora, quando você entende que somos espíritos diferentes e que às vezes nos unimos em família para uma reaproximação, isso aí é compreendido rapidamente e a gente, inclusive, administra melhor isso. É. Porque a partir do momento que você percebe essa falta de afinidade e percebe a função disso na família, você facilita as coisas. Né? Realmente, a difusão do espiritismo é uma das coisas mais importantes que existe. Pois é. Você comentou, Luiz, e a Maria Antônia também complementou, que nós somos criados por Deus, todos somos filhos de Deus. Isso como espíritos. Os pais só fornecem a genética, né, os elementos materiais para que aquele espírito possa se manifestar. Mas o fato é que nós não sabemos quando isso acontece, né? Quando isso ocorre. Tem até um trecho em que Jesus fala que o espírito é como o vento, que ouvis a sua voz, mas não sabe de onde ele sopra, ou para onde vem. De onde vem, ou para onde ele vai. Então, quando nós pensamos em nós, espírito, nós não sabemos de onde viemos, né? Desde quando estamos caminhando. Nós não sabemos nada da nossa história pregressa. Quando retornamos ao plano espiritual, sabemos de alguma coisa, mas ainda assim não sabemos de tudo. Portanto, quando nós olhamos para as pessoas aqui, né, do nosso lado, os nossos amigos, os nossos familiares, a gente não sabe se esses espíritos são espíritos multimilenares ou são espíritos seculares. Se nasceram, se foram criados aí, que começaram a integrar a humanidade mesmo, né, há milhões de anos, ou há um século atrás. Então, isso explica claramente o contraste que há entre as pessoas. Todos são criados iguais, mas alguns viveram mais, experimentaram mais, tiveram mais experiências ao longo do tempo, por isso são diferentes. Você tem uma história bonita, Luiz, que eu queria até que você contasse daquele pai, não é? Isso, tinha uma pessoa bastante simples que, de nossa convivência, e ela nos relatava a dificuldade do filho com o pai, né? O filho é um moço que já tem uma instrução e o pai ainda sem instrução, é um elemento antigo. E eu pedi para ela, disse assim, fala para ele vir me procurar. Ele foi em casa, sentamos lá no escritório. E aí então eu escrevi numa folha e disse para ele, qual a idade do seu pai? Ele botou 52 anos. Aí eu disse, e a sua? 18. Aí eu assim, o espírito deu uma idade. Se você fosse dar uma idade espiritual para você, que idade você daria? Aí ele botou 10. E seu pai? Ele botou 2. Aí eu disse assim, então agora veja o número. Você tem 1.018 anos. Ele tem 252. Quem tem que compreender quem? Ele entendeu. Ele entendeu rapidamente. A partir daquele momento, a relação entre os dois foi completamente diferente. Porque ele passou a compreender. E, na realidade, o grande problema da vida é exatamente esse, a ignorância. A doutrina espírita, se fosse ensinada nas escolas, todos nós saberíamos dessa informação sem maiores... Né? É natural. Natural, gente. Natural. É. E aí eliminaríamos esse negócio de que o pai tem que compreender o filho. Não. O espírito mais sábio, mais evoluído, que tem que compreender. Um compromisso maior, não é? Isso aí. Exato. Bem, amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de verdade nos adverte sobre a importância do estudo para aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese. Lembrando sempre que você pode encontrar estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, aqui a Livraria da USE, fica na rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano. E agora é sempre bom lembrar que eles têm também lá um sebo. Então você encontra lá muito boas obras aí por R$5, R$6. É a informação, o conhecimento ao alcance de todos. O Rodrigo agora vai colocar para a gente uma mensagem para a gente preparar o segundo bloco do programa. Nós vamos ouvir a mensagem Render Graças na voz de Sueli Caldas Schubert. Render graças. Rende graças a Deus por todas as dádivas da vida, no mundo maravilhoso em que te encontras, onde trabalhas e progredes. Rende graças a Deus pelas dificuldades que defrontas, desafiando-te para o crescimento espiritual a que estás destinado. Rende graças a Deus pelas enfermidades que lapidam as tuas arestas morais, ensinando-te paciência e liberdade. Rende graças a Deus pela fé que te ilumina o caminho de ascensão, impossibilitando que as sombras dominantes constituam impedimento à tua marcha. Rende graças a Deus pelos amigos, que são estímulo e amparo na senda iluminativa, mas também pelos adversários, que se convertem em mestres rigorosos e fiscais severos, auxiliando-te a errar menos. Rende graças a Deus por tudo quanto te acontece. Todavia, não te olvides de agradecer o mal que não te alcançou e os dissabores que te não chegaram. Joana de Ângeles. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta então depois dessa linda mensagem na voz de Sueli Caldas Schubert para o segundo bloco do programa dessa noite, onde estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando sempre que esse é um estudo sequencial. Em cada programa nós avançamos por um pequeno trecho e durante a leitura nós vamos acompanhando os comentários hoje aqui dos amigos Maria Antônia e do Luiz Pessoa Guimarães. Mas você também pode participar pelo telefone 2105-6611. A gente vai responder a sua pergunta ao vivo ainda, ou se a gente não souber, né, a gente vai pesquisar e responder no próximo programa. Ou mesmo pela internet também, você pode enviar a sua pergunta, fazer o seu comentário lá em www.facebook.com/programa Visão Espírita. Nós avançamos hoje para o item 16 do capítulo 8 da obra, que trata, que é uma mensagem do Espírito Simeão. Estamos na seção Instruções dos Espíritos e o título dessa mensagem é Pelas Suas Obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Citação de Jesus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer as vestes de servo do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo?

que nós deveríamos buscar a mensagem de Deus. Dizer assim, deixa eu entender o que, que Deus quer, né? Para compreender e procurar seguir aquilo que Ele nos envia. Mas normalmente o ser humano, ele começa a analisar aquilo que Deus mandou. Deus enviou alguma coisa que não agradou muito ao ser humano. E aí o ser humano, com a sua prepotência, com a sua arrogância, ele emoldurou aquilo que Deus mandou ao seu jeito, no intuito único de conseguir aquilo que ele queria. Então você vê, ele distorceu aquilo que o divino nos mandou e manipulou, podendo assim estragar essa árvore com todos os seus frutos, com todas as consequências de tudo aquilo que ela nos traz. E distorceu, e a passagem nos fala assim de uma forma maravilhosa. Ele distorceu, ele camuflou, ele fez uma série de coisas, mas não conseguiu eliminar de todo. E aí, de novo, Deus envia o seu mensageiro, o Consolador, a exemplo do Cristo, né? Cristo renasceu no seio da religião. Por quê? Porque no seio da religião ele encontraria mecanismo mais adequado e mais rápido de propagar as leis divinas. E aí, agora, de novo, nos manda, de novo, no seio das religiões, o Consolador. E o Consolador chega no seio das religiões, se manifesta pelas religiões, os médiuns que trouxeram a codificação, tudo católico, judeu, ateu, não existia espírita. Espírita se formou a partir daí. Existe um livro chamado Roma e o Evangelho. Esse livro foi ditado dentro do Vaticano. O Papa, ele mantinha os seus secretários espionando essas reuniões mediúnicas, e quando quiseram publicar os livros, que seria de bispos e padres, o Vaticano não aceitou. Esse livro hoje é publicado e está aí para o conhecimento de todos. Ele tem mensagens maravilhosas de Maria, de João. Eu não vejo livros espíritas com essas mensagens. E são mensagens que você pode ler e você vai ver. Realmente é de uma envergadura, de um conteúdo fantástico. Então são livros realmente que trouxeram essa verdade no seio da religião católica. E a religião não aceitou. De novo, Deus manda a sua contribuição e os homens analisam, não é boa, né? Não nos convém. Quer dizer, não se trata da vontade de Deus, se trata de não convém isso que Deus quer. Então você vê a nossa prepotência, a nossa arrogância. Como é que nós podemos achar o que é bom ou não em sendo enviado por Deus? Mas são os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos apegos às coisas materiais. Então, por mais que Jesus há 2000 anos tenha dito cultivai o tesouro que a traça não rói, nós insistimos em abraçar o tesouro que a traça rói. Apesar de a humanidade inteira estar há 2000 anos vendo que o tesouro que a traça rói, nós não levamos nada. Nada, exatamente nada. Agora, o tesouro que a traça não rói, que nós poderíamos levar e trazer de volta, que são as virtudes, nós ainda não entendemos. Mas a doutrina espírita tem essa responsabilidade. Ela tem que continuar batendo nessa tecla, né? E Emmanuel nos diz uma coisa muito bacana. Ele diz assim, semeia e passa. E nós temos que continuar fazendo, continuar realçando nas pessoas o lado positivo, o que ela tem de melhor. E Emmanuel diz, porque Deus fará o resto. Luiz, você já foi de uma riqueza análise que você fez, a sua exposição, que sobra muito pouco para a gente falar dessa questão. Mas o que me chama a atenção é imaginar que essa... Imaginar não, quer dizer, quando a gente ouve esse relato, e que está lá no Evangelho, né? Sobre a árvore da vida, A gente fica imaginando, nós nos imaginamos debaixo dessa árvore, podendo desfrutar da sombra, do conforto da sombra, da proteção que as folhas nos oferecem mediante as chuvas, né, das dificuldades da vida, o pão que nos alimenta o espírito por meio dos frutos dessa árvore da vida. E o quanto que aqueles que devem cuidar, que são os líderes religiosos que se constituem nos seus jardineiros, muitas vezes cometem erros desastrosos. E como você relatou, o fenômeno mediúnico sempre existiu entre os homens habitantes da Terra, né? É um fenômeno natural a mediunidade. Então, a comunicação do alto com os seres habitantes da Terra sempre se fez presente pela força da mediunidade. E, naturalmente, dentro das igrejas, em particular do catolicismo, que teve uma força muito grande durante séculos, né? Porque deteve o poder terreno, não o poder espiritual. E esse que é um aspecto importante. É nisso que esses líderes foram os maus jardineiros, que não cuidaram da árvore e não a deixaram como a verdadeira árvore da vida. Foram deformando essa árvore. Mas por ela ser verdade, ela luta e ela persevera e ela supera, né, mesmo essas agressões. E o Pai que trouxe a nós este ensinamento, né, que trouxe, sobretudo, o caminho da verdade, que é o nosso Deus, ele é persistente, né? Por amor, ele nos concedeu vários momentos da nossa, desde a nossa infância espiritual, e ainda continuamos, estamos um pouquinho mais aí na pré-adolescência ou adolescência espiritual. Ele nos concedeu essas oportunidades através dessas vozes dos espíritos que eclodiram a partir de 1850 para frente, eclodindo em todos os cantos do planeta, trazendo os ensinamentos, inclusive no seio da Igreja Católica. Eu gostaria depois de ler essa obra, porque de fato eu não a conheço, e eu vejo que é tão importante nós termos esses conhecimentos, porque esses conhecimentos é a prova de que a verdade espiritual, ela é verdadeira, ela permanece, quer dizer, ela é verdade. Então, não tem como negar, né? Negar a mediunidade, negar a vida dos espíritos, que é o tema de hoje, né? A influência dos espíritos no mundo. E quando nós recebemos essas informações de que nos é dito através do Evangelho de Jesus, da presença dos espíritos, é verdade. E essa verdade, ela não pode ser negada por ninguém. Porque mais cedo ou mais tarde, alguém vai precisar dessas vozes do alto, de uma maneira ou de outra, né? E é interessante porque daí o socorro chega de diversas formas. Chega através daqueles que sentem a necessidade do aprendizado, seja através da dor, porque muitas pessoas passam por experiências dolorosas na vida, e a necessidade do amparo, do socorro espiritual, e daí bate a porta da casa espírita. Né? E eu vejo que a responsabilidade nossa, enquanto espíritas, é muito grande de acolher aqueles que necessitam, que buscam a sombra, que buscam o alimento, que buscam o fruto dessa árvore da vida. É preciso que tenhamos muito cuidado, que cuidemos, né? Para que muita atenção, né? Isso. E isso que você havia falado, a gente não tem nada que ficar acusando alguma isso. religião, até porque muitos de nós estavam lá, né? Quando a gente fala assim, a gente fala sobre o aspecto histórico. Isso. Porque muitos de nós estavam presentes lá e agora estamos tentando remendar a bobagem que fizeram. Todos nós aqui, com certeza, não tenho dúvida até nenhuma disso. Até pela afinidade que a gente tem com esses conhecimentos, com eu vejo que a gente já passou por esse berço católico, com por certeza. Esse contexto, não a religião em si, mas por essas experiências religiosas do passado e que nos traz hoje a oportunidade de repararmos, né? Então, por isso, nós temos muito compromisso espiritual frente a esses conhecimentos. Sabe que, enquanto você falava, eu me lembrei, eu fazendo uma pesquisa sobre Jesus, eu encontrei algumas referências de outras religiões, que aqui não convém a gente nem citar nomes, mas só entendendo em termos de contexto mesmo. Importante frisar que o Espiritismo respeita profundamente todas as religiões, todas as crenças, justamente porque o espírita reconhece que o grau de evolução, né, o nascimento, a idade espiritual de cada um é desconhecida, nós não sabemos. Cada um tem o seu momento em que algo responde, reverbera dentro dela. Então, se você se sente bem dentro da religião que você professa, continue nela. O Espiritismo nunca se propôs em ser a religião do futuro, muito pelo contrário. Kardec a apresenta como o futuro das religiões, isso é quando... A convergência do bem. Exatamente, quando os seus postulados, né, forem absorvidos pelas religiões, certamente vai haver uma grande mudança, que é o que você comentou no primeiro bloco. Mas eu achei muito interessante que, enquanto eu lia sobre Jesus, por exemplo, sobre a origem de Jesus, um texto de uma pessoa de uma religião que falou assim, cuidado você, né, que participa com a gente, que é da religião tal, mas que quando tem um problema grave, corre para o centro espírita. Tome cuidado. Por quê? Porque lá eles não acreditam que Jesus é Deus. E aí ele colocou um monte de referência do Chico, do Herculano Pires. Eu falei, poxa, certinho. Ele fez uma pesquisa certinha. Né? Mas é aquilo de uma maneira tão alarmante, né? Como se fosse uma coisa... Para você ver, é como se fosse muito errado, uma heresia, de fato. E eu quero aproveitar, porque eu extraí da Fonte Viva a lição 24. Veja o que Emmanuel diz nessa lição, num trechinho lá. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos. Porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Às vezes as coisas não estão aparentemente a contento, né? De acordo com a nossa expectativa, mas está seguindo um planejamento que a gente desconhece, a importância da resignação. Mas aqui eu achei uma coisa muito importante também no texto, e seguindo um comentário da Maria Antônia também. Nós passamos agora o mês de setembro, tratamos aqui, inclusive, a Maria Antônia participou conosco de uma atividade em Capivari também, onde a gente pôde abordar o tema suicídio. Então a gente vê que o suicídio é um problema de saúde pública. Os números, eu não sei dizer agora aqui numericamente, mas eu sei que os números são absurdos. A quantidade de pessoas que tentam e que conseguem, né, tirar a própria vida nos dias de hoje, O Álvaro andou falando alguma coisa disso, é maior do que tudo que foi morto em todas as guerras mundiais. Exatamente. Então é um número absurdo. É uma coisa assustadora. E é silenciosa, né? A gente não toma conhecimento porque isso não é divulgado, né, publicado, pelo menos, de uma maneira que alcance a todos. Então, a gente vê a responsabilidade que temos em levar uma mensagem de consolação, uma mensagem que realmente revele para a pessoa quais são as consequências, o que é, por que ela está passando por aquilo, para que ela possa beber, se restituir quando ela está quebrada, quando tudo parece não ter mais jeito na vida dela. Então, essas distorções do ensinamento do Cristo é o que acaba levando essas pessoas até esses atos extremos. Falta de compreensão. Né? Falta de compreensão. Porque eu imagino, eu não tenho números, mas eu imagino que do espírita, pelo menos, daquele que é estudioso, daquele que acompanha e que se aprofunda, eu acho que esse, para decidir o suicídio, é muito raro. Realmente eu desconheceria. Eu desconheço também. Nunca conheci nenhuma história. Você veja, se toda a humanidade tivesse conhecimento de que com a morte a vida continua, e você continua lúcido, continua consciente. Aliás, esse é uma das primeiras surpresas e decepções da pessoa. Exatamente. Estou aqui ainda. E isso não é uma crença, isso é uma informação. Quando dizem, ninguém veio do outro lado para contar, mentira, para a gente veio, e vem muitos. Aliás, não é que ninguém veio, se você for surdo, você não vai enxergar nunca, não vai ver nunca, né? Não. Pois é. O que que acontece? É justamente por falta dessa propagação. Eu hoje estava catalogando sobre um tema, e eu peguei lá no Velho Testamento, em Samuel, né? E ele diz textualmente, porque os videntes eram antigamente considerados os profetas. Isso aí está na Bíblia Sagrada do João Ferreira de Almeida, lá da Imprensa Bíblica Brasileira, né? Então a vidência, todos esses fenômenos mediúnicos, como Maria Antônia está comentando, isso aí é natural e é desde o início da humanidade. Desde o início. E aí nós estendemos, né, essa responsabilidade de preservar a originalidade desses ensinamentos e, ao mesmo tempo, de levar esses ensinamentos adiante. Porque ele diz aqui, a árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. Então, levar isso realmente, disseminar isso através de todos os meios possíveis. Porque, às vezes, um comentário que você faz para alguém desperta nela uma lembrança, alguma coisa, que pode reverter uma situação muito mais trágica depois. Você levantou essa questão do suicídio, Sim. da estatística. Estou aqui com um material que diz o seguinte, que estima-se que 800 mil pessoas morram desta forma anualmente, uma a cada 40 segundos, o que equivale a 1,4% dos óbitos totais. Cerca de 78% ocorre em países de renda média e baixa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, apenas 28 países possuem estratégia nacional de combate à morte voluntária. A média global é de 10,7 por 100 mil habitantes, sendo 15 para 100 mil entre homens e 8 entre mulheres. Maria Antônia, então, quantos a cada segundo? Volta, 40. Né? Cada 40 segundos. A cada 40 segundos... Morre uma pessoa de suicídio. Nossa, é muita coisa. Imagina, quando conversamos aqui, 40 segundos, 1,5, né? Se você pensar. Por essa razão é muito. E nós que compreendemos a implicação disso na psicosfera do nosso planeta, sabemos a gravidade disso e a influência disso sobre todos nós. Né? Falar, isso não é um problema meu, não é comigo, não, é com você, porque você também anda pela rua, todos nós sofremos com isso, certamente. E quando a Terra evolui quando todos nós caminhamos, quando todos nós evoluímos. Né? Não pense que a Terra vai evoluir a toque de mágica, que o mundo vai se tornar melhor, não, todos nós juntos. Daí a responsabilidade que temos de ajudar aquele que sofre mais, né? Para estender a mão para ele, para levar ele com a gente, aqueles que estão em melhores condições. Meus amigos, nós vamos agora agradecer aos patrocinadores. Esse programa é mantido por um grupo de amigos que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. O nosso sincero agradecimento a cada um de vocês que nos auxiliam. O programa Visão Espírita, que é transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, ao vivo, aqui, pela Rádio Difusora AM de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, pela Rádio Brasil AM de Santa Bárbara do Oeste. Esse ao vivo, né, na sexta-feira e no domingo, mas você também pode ouvir ele ao vivo pela União Rádio Web, uma rádio que transmite 24 horas diárias de programação espírita por meio da internet. Existem várias maneiras para você acompanhar a programação da União Rádio Web. Pelo seu celular, seja ele Android ou seja ele um iPhone, por exemplo, você vai lá na loja de aplicativo, pesquise lá União Rádio Web, vai baixar o aplicativo e vai poder acompanhar a programação. Aliás, deixa eu contar uma particularidade. Nós possuímos um aplicativo desenvolvido por um funcionário da Apple. Sim, é um aplicativo fantástico. Ontem mesmo eu estava instalando lá no telefone de uma senhora, e é um aplicativo muito, muito moderno. Rápido. Né? Rápido. Sim. Ele foi desenvolvido por um funcionário da Apple. Ele é colaborador nosso também. Simpatizante do Espiritismo, se propôs a fazer isso para a gente voluntariamente. Então, você veja quanta contribuição que a gente recebe. Sem dúvida. Porque realmente é muito fácil você escutar a nossa rádio web. Pois é. E além, né, do aplicativo nosso, quem já tem instalado, por exemplo, aquele iRádios, que é um aplicativo de rádios, estamos também no iRádios. Aquele rádios.net, também estamos no rádios.net. Se você usa, só pesquisar lá, União Rádio Web, já vai ter acesso à programação. Se tiver no site Vadimecum Espírita, lá tem um logotipo do... Tem também, que você vai clicar lá e vai poder ouvir. Pelo site da União Rádio Web também, que é uniãoradioweb.com.br. Olha quantos caminhos. Pelo Facebook. Se acessar facebook.com/uniãoradioweb, também dá para ouvir a programação diretamente do Facebook. Tem um player fixado no primeiro post da página da União Rádio Web. Lá tem um player, você clica nele e já começa a ouvir a programação também. Então tem várias maneiras de acompanhar aqui a programação. Aliás, em função disso tudo, é que a nossa estratégia, né, contempla a nossa migração para a União Rádio Web. Por causa do custo desses meios de comunicação, hoje toda a nossa contribuição está toda voltada para o pagamento da rádio. A União Rádio Web ela vai absorver praticamente 10, 15% daquilo que a gente arrecada. Né? Então, o meio final da nossa divulgação será pela rádio web. Nós passaremos a fazer, a partir do ano que vem, o nosso programa todo difundido pelo site da União Rádio Web, e faremos, inclusive, a prestação de contas. A partir de janeiro, vai estar lá toda a contribuição, as pessoas que contribuíram, isso aí vai ser feito pelo site da União Rádio Web. Se você desejar contribuir, podemos ou não divulgar o seu nome, né? Pode colocar o seu nome ou não, se você preferir, mas toda a contribuição vai ficar lá na página, tudo que entrou, tudo que saiu, pagou de internet, pagou, né, de técnico, pagou de equipamento, enfim. Inicialmente nós vamos colocar o nome dos contribuintes por um número. Eu vou associar cada nome a um número e vou publicar aquele número. Então, se a pessoa não tiver nada contra de que divulgue-se o nome, publicaremos o nome. Exato. E você também pode nos ajudar, né? Que você que ainda não nos ajuda, nós precisamos da sua ajuda para manter o programa Visão Espírita pela União Rádio Web. Lembrando que, como o Luiz falou, esse é o nosso penúltimo programa transmitido aqui pela Rádio Difusora de Piracicaba. Então, hoje é o programa número 150. São 150 programas transmitidos aqui. É o terceiro ano do programa Visão Espírita aqui em Piracicaba, o que nos deixa muito gratos, né? Tivemos uma excelente... Fomos muito bem recebidos aqui pela rádio, que nos ofereceu todas as condições da gente trabalhar, da gente levar essa mensagem bonita do Espiritismo a tantos quantos necessitam dela. Mas tudo tem o seu tempo, e como o Luiz falou, né, Luiz? A gente agora está entendendo que fazendo esse investimento em cima da União Rádio Web, da rádio, da transmissão via internet, porque a maioria dos ouvintes, realmente, os feedbacks que nós temos é que eles ouvem pelo aplicativo mesmo, pela internet. Então, não faz sentido realmente o investimento alto, né, que nós fazemos aqui para poder manter poucos ouvintes só. Você que ouve pelo rádio, né, Luiz? Vai lá e baixa o aplicativo. Se tiver alguma dificuldade, pede ajuda, pede para um filho. Pode mandar um e-mail. Manda um e-mail para a gente ajuda você a instalar o aplicativo. O nosso grande problema é a questão de patrocínio. Né? Se, sim, por exemplo, tivesse um patrocinador que bancasse esse programa, nós continuaríamos aqui. Trabalhador ad tem, eterno, né? Trabalhador que temos. Nem, por exemplo, lá em Santa Bárbara, o nosso programa é bancado pela USE Santa Bárbara. Então a USE Santa Bárbara se movimenta, se mobiliza para arrecadar os fundos para pagar a rádio. Então lá nós não usamos. Clube do Livro, tem lá. Isso, eles têm várias atividades, Espírita, né? E para você que quer ajudar, anote aí o número da conta poupança. Pode ser qualquer valor, né, Luiz? 20, sim, 30, 50, 100, 200, 500, 1000, o que você puder contribuir. 71850-4/500. Agência 5189, Banco Itaú. É conta poupança, eu vou repetir. 71850-4/500. Agência 5189, o Banco Itaú. Não esqueça de, no depósito, identificar ali União Rádio Web para a gente saber que é facilita destinado. Bastante, porque essa conta é de minha propriedade, né? Isso aí nós colocamos, porque inclusive nós não temos nada registrado, então... Em breve teremos também, né? Em breve teremos. O CNPJ, tudo certinho. Bem, agora o nosso amigo Rodrigo vai colocar aqui pra gente, vai soltar aqui um pequeno intervalinho comercial. A música, nós vamos de Legião Urbana, ouvindo a linda canção Monte Castelo, e depois retornamos para o terceiro bloco do programa da noite. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Amigos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita dessa noite. Você que está ligando o seu rádio agora, acabou de ouvir essa linda canção na voz de Renato Russo, da Legião Urbana, Monte Castelo. Você está ouvindo o programa Visão Espírita. No terceiro bloco, nós geralmente trazemos o formato de perguntas e respostas. Eu inicio com uma pequena citação da questão 113 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec classifica os espíritos e ele fala sobre os espíritos puros. Ele diz o seguinte, abre aspas, eles, os espíritos puros, então, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais provas nem expiações a sofrer. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Veja, não estando mais sujeitos. E continua, gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os distanciam da felicidade suprema é para eles uma ocupação agradável. São às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Primeira pergunta, então, por que razão? Nós tivemos aqui uma descrição dos espíritos superiores e pergunto por que razão as religiões cristãs insistem em considerar Jesus como o próprio Deus, sendo que ele mesmo jamais afirmou tal coisa. Ao contrário, em muitas ocasiões ele se apresenta como enviado, mensageiro ou o mesmo filho do homem, como ele se autodenomina. E tantas vezes ele se refere a Deus como Pai. Então, por que razão? Então, veja bem, a nossa visão desse espírito puro e de tudo isso aí é uma visão de um ângulo bastante imperfeito. Porque o nível que nós estamos, nós não teríamos nem condições de compreender essa perfeição em grau tão elevado. Várias religiões, inclusive, não consideram Jesus como Deus. Eu não lembro direito e não vou citar, mas uma dessas evangélicas, elas não consideram, não sei se são sabatistas, alguma coisa dessa. Então não é um privilégio ou uma diferenciação do espírita isso. E o espírita não considera Jesus como Deus por uma razão muito simples. Né? Deus é único. Um dos maiores feitos de Moisés foi exatamente isso, estabelecer o conceito de um Deus único. A árvore frondosa que Jesus trouxe trazia também esse conceito. Na realidade, essa ideia de que Jesus é Deus é um dos galhos que foram podados e foram enxertados ali exatamente para satisfazer a visão daqueles que cuidaram de toda essa mudança, essa camuflagem, isso tudo que se fez com o Evangelho. Então, essas criaturas querem empurrar isso goela abaixo. E é uma coisa tão absurda, e eu às vezes eu dizia assim, eu ficava bravo, porque a minha mãe era evangélica, né? Então eu chegava para ela e dizia assim, Zuê, por favor, me explica essa questão de três em um aí. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso não se explica. Isso é fé. Isso é dói, né? Você acredita. Exatamente. Então, é um absurdo você ter que acreditar numa estupidez, numa coisa sem nexo. Porque foi uma das deturpações que se fez com relação à verdade. E se não acreditar, é heresia. Exatamente. Então, são coisas que a ignorância nos leva a seguir. Agora, não é culpa dos caras, os caras fazem, inventam. Culpa é nossa. Então, Jesus nunca se declarou nunca Deus. Se identificou como Deus. Né? Eu e o Pai somos um, como nós e Jesus somos um. Né? Quando Paulo disse, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Né? Da forma intensa como ele se identifica com o Criador. Mas, você começou a falar uma coisa muito interessante, que nós não temos condições de entender a proximidade desses espíritos e Deus. Eu me lembrei de uma citação de André Luiz, que ele diz que esses espíritos puros que vivem ao lado de Deus vivem em comunhão indescritível. Então, o termo é esse. André Luiz diz indescritível. Quer dizer, nas conversas dele com pessoas, não há como descrever como se dá. Então, se não há como descrever, parece que é tudo uma coisa só, mas não é. Você está na metade da montanha, como é que você vai descrever a visão lá de cima? Não dá para saber. Não tem condições. Você vai ver a visão de onde, até onde você está. Exatamente. Mas aí foi criado o dogma, então, para tentar explicar o que se não compreende. Mas aí piorou, porque aí não se entende o dogma. Como a questão dos anjos decaídos. Criou-se, né, a figura do anjo, que Deus teria criado esse cara perfeito. Nós temos que evoluir, nós temos que construir a nossa evolução. Aquela série, um terço dos espíritos se tornaram anjos. Aí esses anjos decaíram, exatamente decaíram por falha na concepção. Pela sua descrição, foi notória, foi bacana. Você, quando constrói a sua perfeição, é tijolo por tijolo. Ela é sua. É sedimentada. Né? É uma conquista concreta. É isso aí. Sua. Agora, uma coisa que caiu do céu é frágil. Não houve nenhum esforço para conseguir. Não tem. Houve um privilégio, exato, na verdade. Você vê que os materiais mais duros que existem são quebradiços. Por quê? Porque não tem maleabilidade. Né? Aquilo que a gente chama o aglutinante. Toda construção tem que ter esse aglutinante. Que é o ponto de ruptura. Exatamente. Né? Então, justamente por isso que se inventou a história dos anjos decaídos. Primeiro cria o perfeito, direto por Deus, e depois os perfeitos decaíram, que é para justificar o demônio. Porque é a ideia de que Deus não poderia criar algo imperfeito como nós, porque ele nos vê como imperfeitos, mas o Espiritismo vem e explica que não é uma questão de imperfeição, é uma questão de simplicidade e de ignorância. Nós, essa é a diferença capital entre o Espiritismo e a maioria das religiões. Nós enxergamos a história, o mundo, a evolução no sentido crescente. Nós saímos da ignorância e a cada nova existência, a cada novo dia, nós somos um pouquinho melhores. A escada de Jacó. Quase que imperceptivelmente, mas um pouquinho melhores. Então, quando nós olhamos para o mundo, nós vemos coisas boas, porque o nosso olhar está treinado para ver isso. Porque a gente está, olha, um mundo de provas e expiações que está migrando para um mundo de regeneração. Então a gente começa a procurar elementos que justifiquem para nós essa evolução. Então nós vemos hoje o mundo, vemos organizações, tantas pessoas preocupadas com os direitos das minorias, das mulheres, né, para evitar preconceitos de qualquer natureza, cuidar das crianças. Isso não existia no passado. Então a sociedade, o mundo hoje é muito melhor do que era há um século atrás. Isso é indiscutível, apesar de toda a violência, mas é só a gente treinar os nossos olhos. Já a maioria das religiões vê o contrário, que o mundo segue ladeira abaixo, que a gente saiu de um momento e a sociedade está cada vez se pervertendo mais até que culmine no retorno de Jesus. Né? E aí vamos esperar o dia que Jesus voltar para resolver tudo isso. Eu recebi uma incumbência de falar em Americana, num centro espírita, e me deram o tema: por que tudo piora? Aí eu preparei a palestra. Então ao falei 45 minutos. Quem disse que tudo piora? E ao final da palestra eu disse assim: vocês ainda acham que tudo piora? Mudaram de ideia. Pois é. Sabe o que me faz lembrar esse assunto? No programa anterior que aconteceu aqui, vocês estavam o Wilson e o Alan, justamente discutindo essa questão do foco. Que se você foca uma situação única, e começa a valorizá-la, ela continua aparecendo sempre daquela mesma maneira. Eu me lembro até do exemplo: se você está andando na rua e você decide que você quer um carro branco, você só vai enxergar carro branco. Foi o exemplo de vocês, né? Espera aí que eu vou passar a pegar você aí. Eu estou com um carro branco. Só vai passar carro branco. Só vai aparecer isso. Realmente é o foco. O que nós estamos vivendo hoje na sociedade é focando as coisas muito negativas. E de fato é. A mídia foca muito aquilo que traz audiência, aquilo que realmente segura a atenção do público para ela. Eu tenho um exemplo muito interessante sobre isso. A Prefeitura de Fortaleza instalou no município 60 câmeras para observar o que se passava na comunidade. Porque eles queriam controlar principalmente esses pequenos furtos, essas coisas assim. E aí durante 6 meses fizeram observações, depois foram fazer a leitura das observações. 98% das observações foram atitudes boas. Então. Puseram as câmeras com o objetivo, talvez, de focar tudo o que acontecia. Tudo que acontecia. Agora, foram ver o que aconteceu negativo, realmente. Né? Agora, boas. Isso aí na mídia não dá ibope. Não dá ibope. Ninguém noticiou. E não é culpa, por exemplo, não pode dizer assim, não, porque isso aí é a Rede Globo que faz isso. Não, somos nós que sintonizamos. Eles querem o ibope. E o ibope é dado por nós. Eu quero até aproveitar aqui e falar sobre um site, eu já até comentei com a Maria Antônia em outra ocasião, você que está nos ouvindo, sonoticiaboa.com.br. É um site que só noticia bons acontecimentos, boas ações, ideias que deram certo. É muito bom. Inclusive, na União Rádio Web, nós temos um bloco de áudio, né, que entra lá de hora em hora com os tópicos das notícias boas desse site lá. Excelente. Só notícia boa, de hora em hora você vai ouvir na União Rádio Web. Mas acesse também o site, que é muito interessante. Então, o artista tal, que doou tal, que adotou tal, que fez, é muito bonito, viu? A gente vê que realmente o mundo tem muito mais coisas belas do que problemas. É porque quem pratica o bem não sente necessidade de divulgá-lo. Porque praticar o bem por si próprio já faz bem para nós. Então, nós não precisamos audiência, não precisamos divulgação, a não ser aqueles que sejam vaidosos, né? Que precisa estar aí aos olhos de todos na sociedade. Mas, caso contrário, não. Agora, o nós bem, temos que fazer é com discreto. Que a notícia boa circule. Isso, a boa notícia. Mas eu gostaria de pegar um gancho ainda naquela questão de por que as religiões tratam de Jesus como sendo Deus. E aí eu fui, me lembrei, até foi por isso que eu trouxe o livro dos Espíritos, que inicia no seu capítulo 1 falando sobre Deus, né? E qual é a, eu diria assim, não é bem a definição, porque ele não define de quem é Deus, ele define o que é Deus, né? E ele diz assim, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se nós entrarmos nessa análise de causa primária de todas as coisas, é impossível Jesus ser Deus, né? Chegamos ao Deus único, né? Então, realmente isso é Deus único. E Jesus tinha que ser filho dele, né? Um filho já muito evoluído. Né, com todas as condições que nós conhecemos. E como você disse, que o jardineiro podou a árvore mal podada. É o bonsai, né? É isso aí. Eu não lembro aqui. O Wilson usou uma figura aqui muito interessante. Pegaram um carvalho e fizeram um bonsai. Bonsai dele, né? Exatamente. Eu não me lembro aqui para citar exatamente, mas tem um trecho em João, que é conhecido como oração sacerdotal, que Jesus, rogando ao Pai, ele pede, Pai, e restitua-me a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Ele fala exatamente isso. Então, ali acabou. Não tem dúvida nenhuma, né? Ele pede para que seja restituído a ele, porque ele tinha concluído a missão dele aqui, que ele recebeu de Deus. Ele concluiu, sabia que retornaria em breve ao Pai, E ele pediu, então, para que fosse restituído essa glória. A gente, esse último bloco, a gente quer falar um pouco também sobre o Natal, né? A gente está aqui há poucos dias da comemoração do aniversário de Jesus e a gente quer que as pessoas compreendam, aqueles que não são espíritas ou que são admiradores, né, do Espiritismo, como é a relação do espírita com o Natal. Como nós entendemos isso? Por isso que a gente trouxe aqui esse assunto de quem é Jesus para a gente. Né? Será que Jesus, não sendo Deus para a gente, ele se torna menor ou menos importante? Eu queria que vocês comentassem sobre isso. O quanto representa Jesus para a gente neste momento aqui, no Natal, e quanto o Natal pode influenciar aqui, né, a vida da gente, realmente o nosso dia a dia? Bom, em primeiro lugar, as festividades do Natal, quando nós vamos estudar um pouco sobre esse fato, o que nós constatamos é que as festividades natalinas, elas estão baseada lá, nas festividades pagãs, que começou na Mesopotâmia há 2000 anos antes de Cristo. Imagina quanto tempo. E eram festividades que eram realizadas justamente para por um povo que ainda não acreditava num Deus único. Existia um Deus lá, mas que não era o Deus único do qual Jesus fala. E a vinda de Jesus para a Terra foi justamente para implantar a semente do amor entre as pessoas, para implantar todas as virtudes que nós já temos dentro de nós, mas que são necessárias ser despertadas, né? A vinda de Jesus foi para isso. Então, as festividades do Natal, tal como elas ocorrem hoje, a mesa farta, montagem do presépio. O presépio, na verdade, é um símbolo, ele é simbólico, né? Para lembrar as características. Foi Francisco de Assis que começou, não foi? Foi. Acho que foi Francisco. E para lembrar do quê? Para lembrar do que significa, do que significou a vinda de Jesus. Jesus veio para a Terra para trazer um plano já estabelecido há muito tempo na espiritualidade para a melhoria da Terra, para o avanço da humanidade, né? E daí, então, Jesus reencarna na Terra, mas ele reencarnou, não foi em dezembro, 25 de dezembro, foi estabelecido por um Papa, eu não me lembro o nome dele, primeiro, ele tem até esse nome primeiro lá, e esse Papa, para poder definir que deveria ser em 25, ele usou o modelo das festividades saturnálias lá de Roma, que repetia o que havia ocorrido na Grécia e que ocorria na Mesopotâmia, que era uma festa pagã. Mas ele, reconhecendo que a única festa importante na Terra até então era a Páscoa, ele decidiu, então, implantar também as festividades do nascimento de Jesus, quis homenagear Jesus, porque a primeira festa natalina nesse sentido surgiu 379 anos depois do nascimento de Jesus. Então é importante entender que esses fenômenos do Natal são fenômenos históricos e que aí eu gostaria de ler uma mensagem, se for possível, é pequenina, do André Luiz relativos ao Natal. Ele diz assim: neste Natal, por algum momento, pacifica tua alma para receber as vibrações de amor que te falam de um tempo excepcionalmente afortunado à humanidade. Distante de formalidades e comemorações exteriores, medita no significado real desta data e começa a trabalhar na renovação da forma que te é próprio de saudar o Natal. Esquece, por momentos, as epípices e licores, vestes e presentes, sons, ornamentos, e interiorizando-te, deixa que uma luz maior te banhe o entendimento, te levando para um lugar à parte, distante de todas as frivolidades, para falar de alegrias que realmente importam ao teu progresso espiritual. Como te encontras desde o último Natal? Olhando em torno, sentirás tristeza, por certo, porque o mundo prossegue envolto em sombras, malgrado todas as esperanças de um tempo mais íntegro, melhor. Isso porque não bastam súplicas e desejos. Necessário é trabalhar na edificação da paz almejada. Renova, por esta razão, teu modo de apresentar-se à grande festa da luz. Envolve-te ricamente, porém, nas vestes do amor e do bem. Alimenta-te fartamente, mas do bom ânimo e coragem. Bebe em abundância apenas o licor da alegria e da esperança. Presenteia sem erro paz e harmonia ao teu próximo e roga para ti os mimos imorredores do aperfeiçoamento com lembrança preciosa e definitiva. E aí vem a seguinte: paciência para as dificuldades, tolerância para as diferenças, benevolência para os equívocos, misericórdia para os erros, perdão para as ofensas, prudência para as ilusões, equilíbrio para os desejos, sensatez para as escolhas, sensibilidade para os olhos, delicadeza para as palavras, discernimento para os ouvidos, resignação para a escassez, responsabilidade para a fartura, coragem para as provas, fé para as conquistas, amor por todas as ocasiões. Somente assim viveremos de Natal a Natal conforme a orientação cristã do Espiritismo, que nos recomenda raciocinar para compreender, amar para engrandecer e trabalhar para realizar. Desta forma, o Natal não é apenas 25 de dezembro ou que seja abril, porém, o Natal é todos os dias e nós precisamos vivenciar esse renascimento todos os dias, porque não é por acaso que a palavra é Natal, né? Natal lembra justamente esse nascimento do Cristo em nós. Mas para que o nascimento de fato aconteça, é preciso o renascimento de nós mesmos, espiritualmente falando. E isso só pode acontecer todos os dias. Nós não vamos conseguir todas essas virtudes apenas um dia ou a partir desse dia. Por isso é interessante quando André Luiz fala de Natal a Natal, ou seja, de um período a outro período, importa a data, importa sim a atitude, o esforço diário de mudança nossa. É essa que é a visão espírita do verdadeiro Natal em nós. Tem uma simbologia até do que você disse, que me ocorreu agora, que é sobre Maria, né? Então, muito se fala sobre a pureza de Maria e nós, espíritas, a consideramos naturalmente um espírito muito elevado e puro como espírito. E isso revela para a gente a necessidade da purificação em nós para que o Cristo possa nascer em nós, da mesma maneira como ele escolhe um espírito puro, né, que o recebe e que lhe dá a vida. Assim também, cada um de nós devemos nos purificar, né, limparmos o nosso coração com os cacarecos que a gente vai acumulando ao longo do caminho, se despojando disso para sobrar um espaço ali para o Cristo poder nascer também. Vocês viram que a Maria Antônia leu aí? Vocês podem, inclusive, acompanhar na gravação desse programa e vocês podem anotar tudo que ela leu. Ela só leu tesouros que a traça não rói. Exato. Aí depois você, do lado, você anota tudo que nós fazemos. E você vai ver que tudo que você anotar são tesouros que a traça rói. Né? Então, eu só queria falar da comemoração. Isso é muito importante, porque essa comemoração ela nos obriga a cada ano, pelo menos, pensar no assunto. Existe um caso que eu não sei se a Maria Antônia conhece, mas não é conhecida exatamente por falta de comemoração. Você conhece uma operação de um apêndice na cidade de Pindamonhangaba, feita por um médico espírito num farmacêutico em 1948? Não. Esse espírito se materializou, operou o apêndice do médico e entregou o apêndice, tudo com chapa, com tudo. Ficou famoso no mundo inteiro. Apagou-se por falta de lembrança. Né? Aconteceu em 1948, foi esfriando e apagou. Ninguém conhece hoje. Exatamente. Né? Por isso eu disse, por falta da comemoração. Então, a comemoração positiva da forma como você leu, ela nos leva à reflexão e à lembrança de fatos que são imorredouros. Eu queria, não sei se é impressão minha, tem tempo? Não, né? Então, a gente fica para um outro momento. Nós conversamos essa. Pode vir também no programa que vem, aí a gente continua. Estamos chegando no final aqui, a conversa é muito boa, o programa passa muito rápido. Eu falo, se tivesse até meia-noite, nós ficaríamos aqui. Você que perdeu parte do programa, que pegou uma parte só e quiser ouvir o programa completo, ele vai ser retransmitido pela União Rádio Web às segundas, quartas e sextas-feiras, ao meio-dia. às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã, para quem acorda cedo, e às 20 horas, às 8 da noite, e aos domingos, às 4 e às 12. Este programa aqui, o de Piracicaba, então vai ser reapresentado segunda, quarta e sexta ao meio-dia, terça, quinta e sábado, às 4 e às 8, e domingo, às 4 e ao meio-dia. Eu vou ficando por aqui agradecendo a todos pela companhia, pela paciência, pela generosidade, desejando a todos uma excelente semana, um excelente Natal, que possamos realmente deixar que o Cristo nasça em nós e que atribuamos o valor verdadeiro às coisas verdadeiras. Dou aqui as últimas palavras, passo as últimas palavras para o Luiz e peço para Maria fazer uma prece de encerramento. Então nós os convidamos para no dia 24 estar conosco na Rádio Brasil às 9h30 da manhã. Rádio Brasil AM 690. 9h30 da manhã nós estaremos fazendo programa de Natal. Especial de Natal. Um abraço a todos. Então elevemos nosso pensamento a Deus, nosso bom Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, para agradecer. Agradecemos ao Senhor todas as oportunidades de crescimento que tem nos concedido, as oportunidades que ocorreram ao longo deste ano e temos certeza que novas seguirão pela frente. Agradecemos, Senhor, e agradecemos por estar sempre conosco, auxiliando-nos, amparando-nos. Que as vossas bênçãos possam, através dessa rádio, se estender sobre todos os lares que neste momento estão conectados e aqueles que também não estão, que possam ser abençoados da vossa luz, do vosso amor, que se derramem as luzes, as bênçãos e o amparo a todos. Obrigada, Senhor, por mais este dia, por mais este programa e por estarmos sempre contigo, com Jesus, com os bons amigos espirituais e com os amigos encarnados. Assim seja. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.